Alô, ai, bombinha! Pessoal. Boa tarde pra quem tá na Alemanha! Chayenne! Chayenne? Chayenne, Suene! Tá ouvindo? Ariane Selvagem! Suene. Cabeludíssima! Gente, ontem na novela chamaram a Suelen de Ariranha Selvagem. Parei com ai, tudo. Gente, adoro aqueles vestidos dela. Eu comprei vários com aquele zíper na frente, já falei, né? Ai, Isabelle, você é uma ariranha europeia. Uma ariranha europeia. É só pra chegar aí, que diada acho que vai ser. Ah, que merda, né? Todos os homens vão parar de dar atenção pra gente. Pra ficar olhando pra quem? Pra ariranha. Ah, gata, nunca deram atenção pra vocês. Não vem botar culpa em mim, não. Cara, na moral, vou fazer igual aquela professora da creche. Vou botar tua cabeça dentro do vaso da descarga. Ai, que gostoso. A professora fez isso? É, gente, que horror, né? Botou a cabeça da criança dentro do vaso, porque a menina era levada. E a mulher não negou, não. Falou que botou. Botei mesmo! Sabe por quê? Porque eu sou rica! Ela falou isso? Ai, não, né, Fernando? Mas ela admitiu. Então, acho galera, estamos fazendo aí o primeiro podcast da hora. E com a gente é assim. É no Paetê, gente, não brilha a costa. Hahaha, eu sei que um monte de gente queria participar, mas. Gente, tava todo mundo desocupado aqui. Vocês queriam que a gente fizesse? Aqui a gente conseguiu cota pra negro, pra imigrante e pra loiras. E aí? É bem surpresa. A gente, ontem que a gente falou que ia fazer o tal do podcast, já tá fazendo hoje, porque somos muito eficientes. Aí falaram que ia ter podcast? Uhum. Agora, quando que vai ser editado? Sério, né? Quando eu tiver saco pra editar. Ah, eu tava inovando. Olha aqui, Fernanda, você não pode escolher. Acho bom você continuar a ser... Ih, tá brigando! Solta! Vamos começar, então. Eu adoro começar com assuntos babadeiros. Uhum. O que foi o barraco no aglomerado, gente? Oh, barraco, confusão, badalo! Badalo! Alô, alô, Terezinha. Aquela. Aquele abraço. Alô, alô, Lardi Narciso. Aquele abraço. Alô, alô, Geider. Aquele abraço. Alô. Alô, alô, aglomerado, aquele abraço. Ó, até agora ele não tirou a skin, gente. Então, uma consideração em português pra menina lá, tipo, oi, ela não fala português. Ele colocou? Colocou o quê? Ah, sei lá, fala. Ah, acabei de ver aqui, ele colocou o crush dela. Pô, que otário. Mas, tipo, depois eu quero exigir, quase chorar no negócio de sugestão pra... Ah, mas eu também fui burra, hein, meu. Se fosse ela, eu não ia exigir nada menos do que ele tirar a skin. Mas o negócio foi isso, ele exigiu isso. O negócio é que ele não fez. Cara, nem tenho palavras, se é que vocês querem saber. Eu tenho só uma palavra. Ih, foda-se. Aqui é a lei. Bom, pra quem perdeu o barraco, vou explicar. Como eu. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Estavam todos no da hora, sem porra nenhuma pra fazer, quando vem a notícia de que tava rolando barraco no aglomerado. E aí todos foram para a página de dúvidas e sugestões, pra saber o que estava acontecendo. E aí... rolou a seguinte zoeira. A moça chamada Kyla, que é uma gringa. Kyla, tamo com você. Então, a menina fez a skin, era dona da skin, e pediu educadamente para que o Jader tirasse a skin, porque ele não pediu e isso era plágio. Simples, básico, ponto e basta. Só que o babadeiro do Jader, querendo ser fazer badalo e confusão, foi e falou que ele gostou da skin, por isso que ele pegou, que era pra aceitar isso como um cumprimento, tipo. Legal, pegar minha skin e ainda tenho que agradecer. É, tipo, né? Hello. Aí, o que aconteceu? Todo mundo viu que ele tava super descartando a menina. A menina pediu duas vezes, se eu não me engano. E ele, na moral, né? Se quem foi escrever assim, thank you. É, tipo, no mau sentido, muito obrigada a você. Tipo, que, casa, vá. Que a gente te plagiamos, toma no cu agora. É. Só que o povo da Oreia foi um povo filho da puta, mas um povo justo. E um povo que detesta o Jader. Então, todo mundo... se reuniu e começou a quebrar a casa inteira. Porque quando a gente fala que quebra o bar, a gente quebra em 2 minutos. Aí tava todo mundo comentando e falando que o Jader era um Jader cachoeira. Vamos jogar bola, veta Dilma. Aí veio um pessoal lambico da DM querer falar que super ok, ele tava errado, ok, mas a gente não podia ficar fudando o tópico. Então, é como o RPG é uma coisa muito séria, que todo mundo tem que fazer super textos pra poder comentar ou conversar na RPG, sabe qual é? Uhum. Até no tópico de fundo das sugestões, então eles ficaram muito chateados com a gente, ficaram chateadíssimos. Só que, da hora não é de ficar recebendo ordem de Nobiku da DM, né? Aí enviado, foi barraco pra tudo quanto é canto, começou a discussão, e eu gostei, eu achei que todo mundo da hora foi super centrado, super correto, entendeu? Porque a garota falou, a garota não pediu crédito, a garota não pediu isso, a garota pediu pra tirar a skin e ele não tirou. Se você for olhar a skin original da menina, tudo, o jeito não mudou nada, ele não mudou nada, ele não botou um crédito, ele só ficou recebendo o pessoal todo, os elogios todos, sem falar que a skin não era dele. Falou, nossa, que skin da hora, você lembra? Quando a skin mudou, todo mundo achou legal. E ele não teve a cara de pau, ele não teve a coragem de dizer que foi, a skin não foi feita por ele. Safado. Acho um abuso, porque a gente não sabe fazer skin, mas a gente bota lá, a gente pede pra alguém fazer, ou pega pra alguém, mas a gente edita e bota o crédito. Não, e ele queria, tipo, tirar nossa voz, porque ele falou assim, sei lá, que, tipo, ninguém lá fazia skin própria, pegava skin dos outros. A gente não faz, mas a gente não rouba também, né? Que ideia, né? Eu falei assim, acho que não precisa fazer skin pra poder falar alguma coisa, pra poder reclamar. Eu acho que você precisa ter bom senso pra isso. Que ideia? E é isso aí. Quem que tava ativo lá na hora do rolê? Ah, tava eu, a Gu, o Sérgio. A Gabs. Você, o a Gabs. Marina que zoou legal. Nossa, Mar arrasou, Samar. Arrasou. Deu uma força lá pra americana, mandou umas mensagens loucas. Diego participou com as imagens. Não, o Diego postava umas imagens assim: plágio. É crime, denuncie. Crime. Muito bom, gente. Eu queria mandar um beijo super carinhoso para todos que participaram, porque a união faz a força. Isso aí. O Belino que não participa das coisas importantes, né, gente? O Belino tá sempre fazendo outra coisa. Mentira, ele tava fazendo vestibular, né? Ah, é verdade. Eu ia falar que o pai dele tinha conseguido gente... castigo, sei lá. Arrasou. Não, não, agora que eu lembro. E aquela lá, viver de amor? Zoadaço. Ah, mano, ela deve ser uma pobre, porque viver de amor não dá, né? Não dá dinheiro pra ninguém. Como é que é? Então, a menina lá, tipo, o pessoal tava no chat zoando. Aí a menina chegou assim, uma tal de viver de amor. Não sei quem é essa louca. Chegou, tipo, aterrorizando, xingando a galera, zoando todo mundo, sabe? Aí o pessoal começou a falar um negócio lá, a menina ficou pianinha. Somente. Tu entra cá já e sai daqui. Casamento hoje é isso aí. Toma lá da cá. E no rola, rola, embolo que ai aqui. Entre Copacabana e o sonho de Pacaraí. Vivendo e dançando, dois pra lá e dois pra cá. Porta a porta o amor fala entre si. Falsa calma e aí o temporal. Um relevo baixo, retrato esculacho do amor no país do carnaval. Gente, vocês, moradores do Jamba! Quero ser olho junto, gente. Então, vamos falar do Jamba, que vai lançar hoje, né, gente? Hoje, se a Fernanda editar rápido, isso vai ser uma coisa moderna. Mas se ela não editar, a gente vai tomar no cu. Correção da edição. Jamba lá já abriu e eu tô editando. E é isso aí, beijo galera, todo mundo entra no Jamba. Então, meu, o Jamba lá vai ser lançado. Por mim, é o fórum mais esperado do ano. Não, sério, muito... Não tá apresentando o Oscar, Fernanda. Tô te... Olha a humildade. Eu acho que merece o Oscar de melhor filme. A gente sempre toma no cu, porque é o Ops que faz o Oscar dos fóruns e a gente nunca ganha nada. Eu tô chateada. Nossa, cara, o Michigan ficou online uns 3 anos aí e ganhamos porra nenhuma. Verdade, eles são os abusados. Gente, tá tocando o Titanic na JBFM. Ai, meu Deus. Legal, então agora continua. Olha aqui, Fernanda, concentra. Olha. Concentra. Nossa, sabe, eu tenho uma ideia. A gente podia fazer um fórum. A gente tá indo afundar, você achou que eu tô aqui pra morrer? Ah, mas por favor, aquela. Não, né? Quer gritar Jack, você grita sozinho. Não, mas não. For wherever you are, I believe. Vamos pra ela! Dá pra ser. Gente, esse silêncio me deu vontade. Foi ótimo. Pausa dramática. You open the door and you're hearing. Não sei a letra, tô esperando ela cantar. estou morta e titanicada, gente. Eu só sei a versão do Sandy Júnior. Como é que é a versão do Sandy Júnior? Ah. Refrão, Beatriz Belo, Dona Sana, por favor. Volta pro mar. Refrão logo. Go on and on. Tururu. Vai fazer até um instrumental, gente. É a flautinha. Ai, essa música é muito triste, gente. Choro rios. Choro um diamante de riqueza. Olha aqui, vamos continuar com essa porra desse podcast, senão ninguém vai escutar. Eu não tô aqui pra ser recalcado, pra ser fracassado, entendeu? Loser! Loser! Não tô aqui. Minha vida não combina com isso. Loser. Agora vamos lá, gente. Diamantes para a próxima atração. Os foros que vão lançar. Puta que pariu, isso aqui não é qual é a música. So why don't you kill me? Pop, vamos lá. Song pop. Caraca. Não, sacanagem. Tá, então, Jambalaya pop. Vai dançar hoje, no dia de hoje. Se você não está ouvindo no dia de hoje, você está ouvindo no dia de amanhã. E se você está ouvindo no dia de amanhã, o Jambalaya já lançou. Você perdeu a vaga, não precisa mais ir no fórum. Não precisa mais ir, porque são só 20 vagas. Você está fora. Cabral, me espera, que eu vou me registrar. Você tá rejeitado. Você espera foi, ela. Você foi ditado. Sua japa como... vai aparecer. Sua japa. Você não viu hoje, você não fez o requisito e você tá eliminado. Tá eliminado. Jamba, o jamba é sobre o pessoal pessoas no grupo. Desocupadas que moram num prédio. Desocupadas, na verdade não, né? As pessoas desocupadas são as pessoas que jogam. Isso mesmo. É. Pessoas que levam a vida que a gente gostaria de levar. Ponto, acabou. Ah, eu moro no prédio e nem por isso. Já começou. Olha só aquelas. Não, então. O fórum, ele. A trama do fórum se passa no Brooklyn, né? Nova York. Mas então é centrado, tipo, no Brooklyn e principalmente no prédio. O prédio em si. É tipo Friends. Tipo Friends. Só que também não é só Friends, né? É Jambalaya. Quem é a síndica, hein? Então, os é um casal gay. É o pessoal de Modern Family, muito amor. Esse é o fórum que vai lançar. Também tem o meu de zumbi, que eu acho que boa parte já tá sabendo, né? Deu pra fazer notícias e faço rapidinho. E vai ser passado no Brasil. Então vocês que têm interesse nesse meu fórum de zumbi, já vão preparar um nome brasileiro, ou apelido. E é isso, né, gente? Tem o Glass também. Ah, não, mas já abriu. Ah, e tem o do Ian, que eu não sei se ele vai lançar, mas eu achei digno. Ah, é verdade, dos heróis, eu tô na fita. O nome do fórum vai ser Mágicos de Bros, anota aí. Isso mesmo. Sim, sim, sim. Não abre nenhum fórum de Harry Potter, não? Não, porque essa gente já tá cansada de ficar. É legal, né? Mas eu acho que o sistema do Harry Potter, às vezes, por causa do duelo, por causa de não sei o que, é meio cansativo de fazer, né? Real Life eu acho mais fácil de abrir. É, então, o meu nome foco é Real Life. Velho, lembra lá daquele que eu te falei, né? Do fórum. Sim. Oi? Tá ligada, né? É um projeto aí. O quê? Então, tem uns projetos aí, sabe? Sim. Eu tenho um projeto de fórum desde sempre que a Bia até hoje não quis fazer comigo. Empire Records. Exatamente. Não preciso nem falar, né? Sim. É assim, se passa 24 horas dentro de uma loja de discos, aí tem tipo as vagas, porque são as pessoas que trabalham na loja. E as pessoas que são importantes na trama que não trabalham na loja. Ou seja, o fórum ia acabar em 2 semanas. Eu acho gostoso é assim, a gente morrendo, por isso que eu faço survival. Por que morrendo, gente? Não, não tem nada. Eu morrer. Ou sendo eliminada. Uai, chateada. Então, eu acho que seria legal. O que vocês acham? Eu acho que é legal, Fernando. Eu acho eu não legal. Jogaria, falei. Por que não? Porque eu não gosto. Ah, e sim, eu quero te magoar. É, eu percebi. Ela tá querendo te derrubar, filha. Não deixa. Vou parar de gravar essa bosta. Tchau. Ah, quero. Então, gente. Então, a gente já falou dos foros. Agora vamos falar do próximo encontrão. É o de julho, né? Os foros que estão ativos. O Glass. E o Utopia? Utopia tá em recesso. Ah, entendi. Então, o Glass tá aberto aí, é um real life, onde só tem caos e muita greve, e é isso aí. Tá? Muito babado e confusão, gente. Muito da hora. Esses são os fóruns, muito legais, gente boa, eu acho que você deveria adicionar no Facebook. Muita polêmica, muita confusão, resolvi parar de cantar palavrão, então por isso, negão, vou cantar essa canção. Quando eu te vi de patrão, de cordão, de R1 e camisa azul, logo encharcou minha sorte e ali percebi que piscou meu pum. Eu sei que você já é casado, mas me diz o que fazer. Opa! Encontrão! Vai ser aonde? Peraí que eu vou olhar os eventos. Toda remelente, estonchada no bar, entregue a bebida. Vai ser São Paulo, eu não vou poder ir. Não, calma, que eu tô sabendo que vai ter um encontro de BH agora em junho. Sim. Aí depois vai ser encontrão em São Paulo. Mas vai ter mesmo? Gente, confirmem aí nos comentários. Vai ter um encontro de São Paulo? Confirmem-me. Porque eu tô planejando viajar e eu preciso saber quando que eu posso viajar. Gente, eu quero saber o seguinte. Aqui tem dois eventos. O Mega Encontrão da Hora 2.0 e o Mega Encontrão Ricas 2.0. Então... Um é dia 14 de julho e um é dia 20. Ah não, o de 20 é sacanagem do bairro, tá errado. Então, o de julho... Corta aí, filha da... Não, vou deixar. Filha da puta. Então. Ai, o W tá saindo mais, gente. Só pra quem pode, né? Ai, olha, eu sou rainha. Se você não cortar isso, eu vou cortar sua cabeça. Você não é rainha, ah. Você não conseguiu ser da realeza naquele fórumzinho é lá. É verdade. Verdade, gente. Fiquei chateadíssima. Você mas é apenas a burguesia. Você é apenas a burguesia. O Edu conseguiu, gente. Isso é outra realidade pra mim. Não acredito. Cara, o Edu conseguiu, velho. O Edu é foda, hein? O Edu é meu ídolo. Estou chocado. Então, acho olha que você só. Adicionar o Edu no da hora, cara. Brinca. Ele vai fazer o Raven Christensen em tudo quanto é canto de novo. Lógico, só pra te conquistar. Ah, eu acho que a gente deveria chamar o Edu pro encontrão. Eu acho também. Depois dessa eu vou até me esforçar pra ele encontrar. Olha aí! O Mega Encontrão da Hora 2.0 foi criado pela Montila e ela diz que vocês que vão todos se amar e brincar de Almondes. É muito gostoso. Aí ela falou que é de verdade, viu, gente? E tá marcado pra Blue Space, o Brigadeiro Galvão, em São Paulo. Adoro, dá super... Todo mundo pode ver isso nos eventos, né? Mas eu tô querendo ver. E aí tem 39 pessoas confirmadas, 38, porque eu não vou. 37. Ai, Bia! Gente, eu não tenho dinheiro! Então, pessoal, todo vai pra lá, dia 14, dia 13 de julho. Gente, pelo amor de Deus, não se esqueçam, vamos comparecer ao encontrão, sabe por quê? Porque eu vou dar um jeitinho com alguém, com uma pessoa legal e simpática, que não é o Edu, de botar o Skype, eu também vou participar, entendeu? Só que de internet. A gente te liga, Mel. Olha só, pessoal do Rio, vamos fazer um encontrão, porque vocês são um bando de furões, entendeu? Fiquei tudo animada pra encontrar a galera, ia lá pra, sei lá, o caralho 4, depois que eu fui assaltada, ia pra lá, mas só pra ver vocês, e todo mundo furou nessa bagaça. Gente, peraí, eu quero lançar a ideia do encontrão de janeiro. Eu acho que deveria ser no Rio de Janeiro. Porque, assim... Apoiado. Tipo, tem 6 meses ainda, acho que geral, tipo, podia começar a se programar, podia, sei lá, vai, uma semana de férias, uma semana de folga, quem trabalha e tal. Juntar dinheiro, a gente vai, viaja, aproveita, dá pra, tipo, fazer um encontro de vários dias. Sim. Vou te falar o que vai ter vários dias. Maravilhoso. Vou te falar o que vai ter vários dias. Porra. Eu acho que devia todo mundo ficar, sei lá, num hotel mesmo, mesma coisa assim, pra ficar fácil da gente se locomover. Se vocês quiserem, eu posso me hospedar no mesmo hotel que vocês, porque como eu moro muito longe. Eu acho melhor a gente todos nós ficarmos juntos, se unidos. Eu acho gostoso. Eu acho que seria super legal. Porque é barato e parece tirar as fotos que eu vi. Então vamos nessa. Ou a gente também pode alugar um apartamento. É uma ideia. Aí é da hora. Mas é muita gente. Eu acho. Muita gente. É muita gente. Por isso mesmo, fica barato. É muita gente. O lugar provavelmente vai ser pequeno. Não vai ter espaço pra todo mundo dormir. Isso é graça, Fernanda. Ai. Fernanda, o negócio é todo mundo dormir junto. Vai acabar. Vai acabar. O negócio é ser aglomerado. Isso aí. Diferencia. Aglomerada. Eu acho que o novo nome do Da Hora deveria ser Aglomerada. Claro. O encontro de julho vai ter muita gente. O encontro de janeiro também. Eu espero que seja no Rio. Eu botei no evento São Paulo, mas eu também não sei. No outubro eu vou decidir isso direito. Porque quem vai decidir essa porra sou eu. Que meu aniversário é janeiro e eu que vou ser a ilustre presença do evento. Foda-se. É isso aí. Tem que ser em janeiro pra comemorar o meu aniversário da Bela. Tá, tá, tá, tá. Então, jogo do Brasil contra o México hoje, gente? Sim, 4 da tarde, horário de Brasília. Então vai ser 9 da noite aqui. Show, né? Então hoje tem muitos eventos, né? Jogo do Brasil contra o México, Jambalaya vai abrir. Muitos eventos, eu acho que todo mundo deveria participar. Eu acho que o Ian deveria parar de frescura e jogar no Jambalaya também. Isso mesmo. Isso aí. Ian, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver zoado, pessoal. Vou falar do jogo do Brasil, entendeu? Vai, Brasil! Pra cima deles. Eu já falei do jogo do Brasil. O Brasil vai jogar contra quem? Então tá bom. México? Vamos mandar um vídeo. México? Ah, pff, ganha. Arita. Nota da edição. Perdemos. Chateadíssima. Ándale, ándale. Andre! Eu quero mandar um beijo pra geral. Beijo, geral. Não, eu vou mandar beijo por um, porque eu adoro mandar beijo pros outros. Vago. Porque dinheiro não posso dar, já falei isso. Eu só quero mandar um beijo pro Cabral, pra gente já ir treinando. Que garota ridícula. Olha, eu vou mandar beijo pra Botila. Ai, linda. Eu quero mandar beijo pro pessoal todo que vai comparecer ao encontrão. Então vamos lá. Eu quero mandar beijo pro Luiz Fernando, que é uma coisa linda. Power Ranger rosa, adoro. Eu quero mandar beijo pro Will, que o Will também confirmou. Mandar beijo pra Bar. Quero mandar beijo pra Lucy. E pra Mar, linda, babadeira do Muxo. Quero mandar beijo pro Sep também. Pro Jong, pro Ki, pro Perry. Da Isa, da Montila, linda. Pro Aleph, nosso marido. Quero mandar beijo pra Bia, Velo. Olha, quero mandar beijo pro Inhame, pro Rafa, pra Mariana, na frente da Mariana. Um beijo pra Alice, beijo pra Bu, que a Bu, gente, arrasou ontem, adorei com o dia da cachoeira, foi o lançamento dela. Beijo pra Pi, pra Elô, pra Thay, coisa linda, pro V, pro Vi, tá, pro João, coisa maravilhosa, gostosíssima, pro Luiz, pra Alessandra, pra Fernanda, pra Nayara, quem? Pro Francisco. E pra mim? Não. Fernanda, ninguém quer mandar beijo pra você, só você vai mandar beijo pra você. Brincadeira, olha lá, olha só. Eu quero mandar um beijo pra Reis, que a Reis é a coisa mais linda. Eu quero mandar beijo pro pessoal do Da Hora. Da Hora não, quer dizer, do Lescada. Que é o B, a Cindinha, a Feborel, a Nanda. Ah, é isso aí, a Vi. Manda um beijo pra todos eles, coisas lindas da minha vida. Quero mandar beijo também, vamos ver os machos, gente. Olha, eu quero mandar um beijo pro Beto. Beijos, Beto. Eu quero mandar beijo, sei lá, pro Tito, pro Diego, pro... Ai, gente, tem muita gente, para tudo. Ah, eu quero mandar beijo pra todos vocês, entendeu? Pra Sá. Ai, tá bom, tá ótimo. Senão eu vou ficar... Ah, não, um beijo pra Samara, gente. Então manda um beijo pra geral, um beijo pra geral. Beijo pra Samara, pro Oli. E é isso aí, gente, tá bom. Já tá legal. Um beijo pra todo mundo. Se eu esqueci o nome de alguém, me processem. Vou mandar beijo pra Bia, pra Bels, pra Pri, pro V, que vamos ser o novo... Vamos fazer o primeiro casamento. Tá, vamos, fala, gente. Parabéns aos noivos. É, eu quero um beijo. Cara, aí você define. Mandar um beijo pro João. Você mandar beijo pro Beto, vai ter porrada, hein? Vou mandar um beijo pro Beto. Ó, mandar um beijo pro Seb. Pra Montila, um beijo pra Marina, que ela me pintou muito bem, eu fiquei muito feliz. Quando tiver um filme aí do Tia Mãe, eu vou pedir pra ela me dublar. Isso aí. É, mandar um beijo pro Ian, mandar um beijo pro Will, mandar um beijo pra Pu, mandar um beijo pra Sá, pra Bar, beijo pro Tia. Ah, gente, queria mandar um beijo pro Buba também. Que ele nunca bota imagem, eu fico me tirando dele. Um beijo pra Gá, pra Thay, pra Adalberto, Sampaio, o Abelinho. Eu quero mandar um beijo pro Abelinho. Ah, eu quero mandar um beijo pra Elô, pro Gustavo, que é do núcleo imigrante. Um beijo pro Pedro Ruivo, que ele é o irmão gêmeo do Rafael Oliveira. Um beijo pro Rafael Oliveira também. Um beijo pro Raps. Eu quero mandar um beijo especial pro Jader e pro Campbell, que eles são muito legais. A gente, é muita gente. Beijo pra todo mundo. Vocês são muito legais. Vocês são muito bacaninhas. Gente, desculpa por não estar. A gente não ter convidado ninguém pra fazer o podcast, porque a gente começou a fazer muito do nada, tá bom, gente? A gente não gosta de vocês mesmo. E disso também. Eu não queria ser uma rainha ruim, sabe? Mas. É, E é isso aí. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Episódio. Não percam o próximo episódio de da hora. E olha só, quem quiser participar do próximo podcast, a gente reúne aí. Vamos fazer uma lista, né? E a gente marca o dia e faz. Olha, vocês passam quem tiver online no grupo do da hora, que a gente vai aprovar quem a gente quer que participe. Olha, teste no sofá é comigo, tem, tá? Que tem cota pra imigrante, negros e loiros. E pra retardado também. Por isso que a Fernanda já tem sua vaga garantida no próximo podcast. Ai, que dó. É a cota, né? É a cota. Tem a cota dos negros, tem a cota dos imigrantes, tem a cota dos retardados. Gente, tá, para tudo. A Fê pode ser idiota, ela pode ser o que ela quiser. É bonita, cara. O que não pode é o gender querer ser alguma coisa. A Fê pode ser o que for. Pode ser o que for, mas ela é bonita. Cara, valeu, beijo, gente. Beijo. Salve minha rainha, que não tá fácil pra ninguém. Valeu, beijão. Beijo grande. Realeza.